ontem pra gente. Progresso pra eles. Brasil, setembro de 2007. É o título de uma bandeira que é meio mastro. Expressam dor e sofrimento de um povo heróico e patriota. Desemprego, confrontos armados, caos aéreo, aquecimento global, cassação política. Cassação política. Mas o amor prevalece. A esperança da flor é a chegada da primavera. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fiel é o que prometeu. Estamos entre o desespero e a esperança. De mortos em guerra, quantas vidas o governo enterra, morreu já era. E a mãe, a senhora, que com seu lenço chora e berra por seu filho que já não mora mais na terra. Te entregam fardas camufladas com sua graça bordada e armas pra defender a sua pátria amada. Você se mata por nada, sua vida é muito mais cara do que petróleo e prata. Não se entregue de mão beijada. Tem uma frase que eu ouvi que é tipo assim, vou te expor: que a flor não representa mais o amor e sim a dor. Que o homem nasce bom, feito pelo Criador. Sem maldade pra compor o mal e sim o amor. E a sociedade faz o favor e transforma inocente no pecador. E de repente mente, ele vira imitador de seu opressor. Pro educador e pro professor já não dou mais valor. O mais novo princípio do jovem é isso, é o vício e seu teor. As Glocks na guerra civil, a Souza Cruz e a Brahma matam mais que os Thomas Rocks e homens bomba de Osama. Planeta Terra tá em chamas, sem sintonia. Treta, guerra, povos indo embora sem vida. Filhos que crescem sem seus pais, criados por tias, com sangue nos olhos e a mente vazia. Vigia, hein? Virou cada um por si com seu próprio papel. Aqui tá mó vapor, pelo amor. Meu Deus do céu. Choque, choque, choque. Tá todo mundo em choque. Choque, choque. O choque tá na porta e vai ser destruição sem miséria. Gente morta, um caveirão subindo equipado. Me deparo com muito disparo, ainda deitado. Vejo crianças e senhoras correndo sem saber pra que lado. Qualquer sangue custa muito caro e eu reparo que é sem intervalo. Que desperdiça um sangue inocente que é completamente raro. Antigamente a nossa gente guerreava por liberdade e respeito. Hoje a guerra é por biqueira, cadê os protestos por nossos direitos? É aí que a favela se nega, sonega, porque tem muita gente cega e surda. O silêncio da minha voz muda. Olha lá o crime, com joia e limusine. Mas a glória que tanto procura tá em outro lugar tão sublime. Só o coração puro encontra, o dinheiro do rico não compra. O caminho, a verdade e a vida é a única coisa que conta. Enquanto o dia não chega, a desgraça ainda vai ser no meu tema. O problema é a quebrada vendida por centena de migalha, que dilema. É tudo nosso e não é nada nosso, é de quem chega primeiro no esquema. O tráfico prejudica o gueto e é escravo do próprio sistema. Se liga, ladrão, já pensou seu pivete na situação? Pagando de arma na mão, puxando o Febem, fazendo avião. E a favela ganha o Nobel, a tropa de choque como troféu. Muito terror, faço clamor. Meu Deus do céu. Choque, choque, choque. Tá todo mundo em choque. Choque, choque. Não quero ser marrento, tento, mas não consigo. Tô cansado de eu prometo não cumprir, é doído.

molha a armadura de um lutador. Os olhos expressam mais que minhas palavras, a minha dor. É só o Senhor que me tem, compreende quem eu sou. Sentimentos transbordam dos olhos que contemplam o céu. Sinto seu poder que é maior que a Torre de Babel, que toca esse réu mesmo não sendo merecedor. Rasgo meu coração como um papel perante o Senhor. Eu tiro o chapéu com respeito e amor a Deus do céu que ouve minha angústia, meu clamor. Eu confesso que as lutas são grandes, mas eu prossigo junto contigo. Eu vencerei meu inimigo. Só eu não consigo, já tentei, mas vacilei. Errei, veio, me machuquei, mas tava ali meu rei, me ajudando a consertar os vacila, me acertar. Limpou o pó de meus panos e mandou eu caminhar. Pra onde eu vou, se é só Deus que tem salvação e solução pra quem eu sou e mais ninguém? É só o Senhor que vem, seca as lágrimas e põe um sorriso no lugar das mágoas. Sei que vai passar, eu sei. Vai passar, eu sei. O problema terá um fim. É difícil crer, mas sei. Sei que vai passar. Minha vista embaça devido à chuva de emoção e sentimentos que alagam e brotam do coração. As portas se fecharam, os inimigos se levantaram, minhas forças se acabaram, mas eu tô aqui firmão. Eu sei que tá chegando o dia da minha vitória, onde a dor vai ser só pra relembrar de uma história. Até quem sempre foi a favor do meu fracasso vai contemplar minha medalha, meu troféu e meu abraço. Sigo passo a passo a lição do treinador. No compasso nunca baixo a guarda pro opressor. Me abatei, se ligar que já tô no fim do gás. Esse é o pé que ele quer ouvir eu murmurar. Mas não vai pra grupo não. Sei em quem eu tenho crido, quem eu sigo nos bons e maus momentos. E tá comigo, tá difícil, eu sei, mas eu vou prosseguir. Seguir em frente, pois através da luta vitória eu vou conseguir. Eu sei, dependo de ti, meu rei, e sei que o melhor tá por vir. Não vou fugir jamais, sei que não se agrada dos que andam pra trás. Sou dependente de ti, pra me conduzir contra quem tenta me oprimir. As palavras são poucas pra te dizer o que Cristo tem feito por mim. Me transformou, me mudou, graças a Deus eu dou por quem hoje sou aí. Sem palavras até que me ajudou. Eu tô contigo na felicidade ou na tristeza, na pobreza, na riqueza. Tamo junto, cê é mil grau, mó firmeza. O que vai passar, eu sei. O problema terá um fim. É difícil crer, mas sei. Sei que vai passar. Sei que vai passar, eu sei. Vai passar. Meu lenço não contém meu sentimento que é imenso e inundou meus olhos por dentro. Não me aguento. Sem palavras, Deus. Sem palavras. É loucura ignorar o que Deus diz. Ainda que as circunstâncias pareçam contradizê-lo, eu vou acreditar. Olhando pra trás eu vejo sua provisão e seu cuidado. Até aqui me ajudou o Senhor e acredito que continuará me ajudando em tudo que eu fizer. Não sou nada sem o Senhor, Deus. Sem palavras. Não tenho palavras. Não tenho palavras. Não tenho palavras. Não tenho palavras. Não tenho palavras.

Depois nós trocamos ideia. Ideia, peraí, como que é? Depois nós troca ideia. Entrou no palácio e todos ficaram encantados com sua beleza. O príncipe só dançou com ela. Cinderela e o príncipe se casaram e foram felizes para sempre. Já fui formosa, já fui donzela, monumento de perfeição que revela charme de suprema doçura, a mais bela, brilho de estrela, vulgo Cinderela. Já tiveram inveja da flor da minha idade, o mel da formosura que adoçava minha imagem. Por isso já abusaram da minha boa vontade, respeito, bondade, virtude, coragem. Tive a infelicidade de nunca ter pai. Não sei como são, mas sei que muitos deles traem. Esse é um dos poderes que eles têm, se apropriam, abandonam sua cria e vão fazer outra família, sacrilégio. Já tive tédio, já sofri assédio. Será que vai ser sempre assim? Não tem remédio? Mas eu nasci menina, com sonhos, fantasias, um galanteador, príncipe encantado é o que eu queria, debutante, vestido deslumbrante de cetim, carruagem, paisagem, perfumada de alecrim. Festa no jardim, champanhe, tintim, e a valsa sem pausa, só eu e o príncipe, enfim. Quem nunca tentou ser feliz e se entregou assim como eu fiz? Sem medo, sem segredo, eu te amo, meu amor. Juntos pelo mundo, aconteça o que for, felizes para sempre até a chegada da cegonha. Fui abandonada com barriga, que vergonha, mas uma mãe usada, separada é meu fardo. Carreira, mãe solteira, mais um filho bastardo. É quando o sonho de princesa vai chegando ao fim. Às vezes nossa alma fica num estado, fica pequena e arde, coração apertado. Toda princesa um dia vai se tornar rainha, mas o tempo passa, o sonho acaba, só não pode olhar pra trás. Toda princesa um dia vai se tornar rainha, mas o tempo passa, o sonho acaba. Em um segundo me confundo com Adame, o vagabundo. É sempre assim o fim do quadro. É quando o sapato vai ficando apertado e o vestido pega dos lados. É o fim do sonho encantado. De princesa pra rainha, de beleza adivinha. Se não é a experiência, inteligência que fica. Sabedoria rica, por favor me explica. O que o ataque da corrosão do tempo não danifica? Aparentemente a mente nem se cogita, mas o corpo fica gordo em troca da filha bonita. Nessa altura a vida fica dura e muito mais sofrida. E isso multiplica quando não tem pai pra suas filhas, que educa na luta, mesmo com jornada dupla. Na raça abraça tanta desgraça que acostuma. Solteiras, separadas, traídas, viúvas, mães que derramam suor como a chuva. Toda princesa um dia vai. Diversas mulheres da vida sofrida jogada num canto, sozinha com sua filha recém-nascida envolvida no manto. E o pranto, resultado de uma decepção. E a alma partida pela separação grita por uma solução. O que será confissão. Ainda sem pensão de quem sumiu. Ninguém viu, acho que fugiu. Deixou sua família com frio. Mas não tremeu, agasalhou o seu bebê. Foi a luta até vencer. Quando o sonho de princesa vai chegando ao fim. Quem nunca ouviu algo assim, diz pra mim. A história de uma moça que vive assim. A princesa um dia vai. Aqui é o rap da licença, faça favor. Chegando na moral, independente da cor. Numa só aliança, entre o desespero e a esperança. Aqui é o rap da licença, faça favor. Chegando na moral, independente da cor. Numa só aliança, entre o desespero e a esperança. No lugar do desespero já chegou a esperança. Pras quebradas, pros buracos, beco e toda a vizinhança. Ela veio pro malandro que precisa de mudança. E pro pai desempregado ela trouxe abundância. Saciou faminto, humilde o distinto. No rosto das dona Maria um sorriso lindo. No meio dos latidos, chão batido, esgoto aberto. Chicote estrala, mas chegou a água no deserto. É feijão, na minha quebrada o barato é louco, chicote estrala também. A leste é mil graus, salve, salve, firmeza total. O futebol e o rap, alegria, uma febre na periferia. Não é solução, já tirou muito mano dos canos. E da vida bandida, vários parceiros estão na lembrança. Morreram mais cedo, deixando saudade no coração da vizinhança. Confiança na nossa esperança, que lança tristeza pra longe e avança. Me alcança, me dá segurança e não alcança de nós, é nossa semelhança. Aqui é o rap da licença, faça favor. Chegando na moral, independente da cor. Numa só aliança, entre o desespero e a esperança. Aqui é o rap da licença, faça favor. Chegando na moral, independente da cor. Numa só aliança. Silêncio, me escuta com atenção, não discuta. É o grito da exclusão e tá de rédea curta. Não é choro, é desabafo, me calaram, a gente muda. Com nervo de aço atrás da orelha, uma pulga. Banqueiros, milionários voam sobre o Atlântico. Estrangeiros, mercenários, fascistas, titânicos. Envenenaram os peão, o povão. Mas a súplica subiu do fundão, né não, Clebão? Então, que fita louco, os moleque de toca da cabeça oca estão na sua volta. Mas fala errado, não é bom de conta, mas nós não é idiota. No lugar da escola, cheirão cola, querem o crime. O sonho dos moleque é ser herói de super cine. O povo é a maioria, a burguesia se esquece. É o muro que separa o futuro dos pivés. Pensam assim, se é leite que o povo quer, então esparrama. O nenê com a barriga com leite não reclama. Aqui é o rap da licença, faça favor. Chegando na moral, independente da cor. Numa só aliança, entre o desespero e a esperança. Aqui é o rap da licença, faça favor. Chegando na moral, independente da cor. Numa só aliança, entre o desespero e a esperança. Do alto vem nossa força pra vencer a guerra do dia a dia. Deus abençoe os guerreiros que estão na corrida tentando vencer na vida. Seja de Itaquera, Jaraguá, Deus é com nós. Abençoe as crianças pra nós, faça favor. Obrigado, Senhor. Traz a fartura sobre o modesto. Meu povo tá sofrendo, meu Deus, eu te peço. O progresso tá moiado na quebrada, no morro. Sem oportunidade, a multidão pede socorro. Dinheiro, paz,

Mas levanta a cabeça, guerreiro, tamo junto. É fácil falar de mim, o difícil mesmo é ser eu. Muitos me viram no chão precisando do abraço e ninguém me deu. É embaçado. Gostaria de dizer para o mundo que Deus conhece dentro de mim. Olha pra mim, responde pra mim, você acha que é de mim ser assim? Claro que não. Todos os dias eu durmo dizendo amanhã será diferente. Mas o bagulho é mais forte que eu, toma meu corpo e minha mente. Se eu pudesse voltar atrás e consertar todo o meu passado, não daria o primeiro passo, não teria fumado mesclado. Vi minha face no espelho e vi que Deus não quer isso pra mim. Foi quando eu caí de joelho e pedi pra que ele olhasse por mim. Senti uma coisa, irmão, que na hora eu não pude entender. Pois agora eu sei, entendo, pois ele enviou você. Pode crer. Vou me analisar. Vou me analisar. Alguns meses, numa rua calma, no número 13. No portão pequeno, vende-se biju, fachada apagada, branca e azul. Em cima do muro, um bichano circense. Quando o latido vira lata, não convence. Roupa pendurada no varal de bambu e a sombra preguiçosa do pé de caju. Dois degraus e o chão vermelho desenha uma cozinha perfumada pelo fogão a lenha. Quem tem a senha tá de costas na pia, de chinelo de borracha e avental de bolinha. Por baixo, um penhoar bordado de linha. Cabelo cacheado esconde a lágrima que pinga. A lágrima da desconfiança, quem assina é a personagem da história, Dona Vilma. Casada por amor, com autorização dos pais. Ainda era menor, 5 anos atrás. Saíram de Goiás pro bairro do Pari. Um casal apaixonado vencia o mundo ali. O juramento de amor intenso eterno de Vilma e Ernesto veio refletir num brilho de glória. A menina Vitória, seus sorrisos que choravam fazia sorrir. Suja de tinta, suada, faminta, volta da escola, encontra o pranto da Vilma. Joga a mochila como um furacão Katrina e abraça. Não chora, mamãe, comovida. O choro começou quando tocaram a campainha e disseram pra Vilma que o marido a traía. Ela já sabia, mas não acreditava. Abatida, machucada, ferida, respondia: protesto, meu marido eu não empresto. Ele é só meu e não tô nem aí pro resto. Trabalhador, fiel, honesto. Um ótimo pai, calúnia contra o Ernesto. O discurso foi bonito, mas murcho. Falou, mas não quis dizer muito. Se sentiu desonrada, sem rumo, menos mulher, sem orgulho. A Vivi e não demoro. Logo tô de volta, não se esqueça, te adoro. E na manhã chuvosa, Ernesto de folga saiu pra passear com sua menina Vitória. Vilma tava em casa no seu passatempo a louça. Ouviu bater na porta o carteiro e sua bolsa. Tava encharcada, a chuva tava muito grossa. Entra aí, se enxuga, disse a menina moça. Coisas perversas visitaram o pensamento e lembrou da conversa, da traição no momento. No fundo, no fundo, ela ouviu tudo. E as palavras fofoqueiras encontraram refúgio. De pouco em pouco entrou no coração. Preciso dar àquele cachorro uma lição. Se aproximou do carteiro e sussurrou. O carteiro entendeu a mensagem e se encantou. Sem